Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 19 de junho de 2011 e este é o último dia antes da grande abertura da Rádio Antena Best. Ora, hoje vamos, tal como disse, continuar mais ou menos a mesma senda de ontem em relação ao género que iremos abordar no programa de hoje, na 90ª edição de Nota 7, no que toca à música instrumental. Vamos começar com um tema de Fausto Papetti, aqui que toca saxofone, ele que nos traz o tema E Maintenant. É um tema conhecido de todos nós, da música francesa, aqui tocada ao saxofone e muito bem tocada, diga-se, por Fausto Papetti. Vamos ainda ouvir também Quando Me Namoro, a música aqui também tocada por Franck Purcell. São as duas primeiras melodias desta tarde de domingo, neste dia 19 de junho de 2011. Espero sinceramente que a tarde tenha começado da melhor maneira para si e claro que se sinta bem na companhia da sua estação, do Canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you. When the Moonlight Sweetly Sleep on the Hill. É a música que se segue, aqui tocada pela orquestra James Last. Uma música calma, à qual se seguirá Time to Say Goodbye, um tema bem conhecido de todos nós, interpretado, enfim, ficou mais famoso quando foi interpretado por Andrea Bocelli e por Sarah Brightman, mas aqui vamos ouvir uma versão instrumental, naturalmente. Vamos ficar com a música, aliás, com a versão de Georg Zanfir, um flautista da flauta de Pan, um flautista romeno, que aqui nos encanta com a sua flauta e esta sua melodia, Time to Say Goodbye. Estes são os dois últimos temas antes da minha próxima intervenção, que será também a última desta 90ª edição do programa Nota 7. tempo, estimado ouvinte, de fechar este programa. A edição número 90 de Nota 7 está a chegar ao seu final. E só tenho tempo para mais uma música. Escolhi Aranjuez, um clássico, aqui interpretado por Paul Mauriat, o maestro Paul Mauriat e a sua orquestra. É assim que fechamos mais uma edição de Nota 7. Na próxima semana, no próximo sábado mais precisamente, eu, Carlos Bonaparte, estarei de volta para, durante mais 30 minutos e a partir do meio-dia e meia, lhe trazer Nota 7. Até lá, espero que tenha a continuação de uma ótima tarde, domingo, uma ótima semana e no próximo sábado cá nos encontramos. Aranjuez, mon amour, a fechar a edição de hoje com Paul Mauriat. Até para a semana.